Aí, essa parada aí começou, tá ligado? Tipo assim, falei pro Sombra aí, Sombra. Tem um pedaço de uma música que você fala aí, hip hop, rap futurista, mano. Vamos começar a fazer umas festas aí, vamos colocar o bagulho, o nome da festa, hip hop futurista. O bagulho hoje, antigamente era pra 50 pessoas. Começou pra 1.000, 2.000, 3.000, na toco, 4, 5.000, hoje 10.000, 15.000 pessoas. Mó satisfação, tá ligado? Vários caras colaboraram com a gente, tá ligado? Natanael Valencio, sempre quando nós chegava com as festas, ele falava, ô louco. O Gaspar falou que ele falava mais pra frente pra nós, ele falava, ô louco. Quem mais colaborou com a gente? Os grupos de rap, certo? As rádios comunitárias. Queria agradecer a Caos, queria agradecer a C&D, queria agradecer a Confusão, a Wear, uma pá de marca aí que vem dando uma força pra nós. Falou, mano? A gente dá uma força pra eles na divulgação, eles dão uma força pra gente pra dar uns brindes pra vocês aí. A RCP, a 105, a vários mano aí, a 4P também que colaborou pra gente aí nesse evento. Todo mundo aí da prefeitura, desde a tiazinha, mano, que dava café pra nós lá, quando nós ia lá trocar ideia com os caras, os mano que tava pregando essas madeiras. Eu cheguei ali e falei, mano, esse bagulho tá errado, os malucos, na maior boa vontade, arrumou a cabine do DJ. Uma satisfação mesmo. Aí, na real, mano, bate palma pros tiozinhos que fez esse bagulho aqui pra nós aqui, os malucos merecem, mano.